A partir deste momento, na Rádio Antena Web, iniciamos Grandes Músicas. Para ouvir com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Grandes Músicas aqui na Rádio Antena Web. Esta é a terceira e última edição dedicada aos Megamixes. Ora, nós hoje vamos ter aqui uma exceção e vamos ter aqui um Megamix que não é propriamente um medley de música variada, ou melhor, de intérpretes variados, mas sim de uma só de um só grupo, os Maxination. Mas isso será lá mais para o final do programa. Por agora, vamos dançar ao som de alguns Megamixes. Ora, a edição de hoje irá ter duas intervenções. Não há muito para dizer sobre estes Megamixes. São Megamixes que, no fundo, fizeram sucesso. Alguns não terão feito sucesso, alguns terão sido até feitos a posteriori, mas são Megamixes que, no fundo, trazem músicas que já fizeram muito sucesso e que puseram muitos capacetes a abanar na década de 1980, sobretudo. Ora, vamos então ficar com 3 Megamixes. Eu vou aqui colocar aqui um separadorzinho entre cada um para que seja mais fácil para os ouvintes distinguir quando começa um e acaba o outro, mas será sempre o mesmo ritmo. Depois entrarei em antena para falar um pouco sobre os Maxination que vamos ouvir bem no final desta edição. But we ain't dissing you, beat writers, trying to be songwriters. This is raw and hardcore, and it's original. You heard it before, but now we're giving you a taste of horns. Words born, boy. A street beat giving your feet the heat, never repeating what's weak, but a new technique, like concrete evidence of being funky stuff. The rhyme is the time, you know the beat is tough. Come on, cool in the game, get rough. Oh.

It is exploding, light and flaring, but it's loading. You're old enough to kill, but not for voting. You don't believe in war, but what's that gun you're toting? And even the Jordan River has bodies floating. But you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction.

então de volta, depois de ouvirmos estes três megamixes. Agora é tempo de falar de Maxination, um grupo que fez muito sucesso na década de 80. Aliás, muito sucesso. Foram tantos grupos que é difícil distinguir qual é que fez mais sucesso. Na altura muito se ouvia este género de música, o Italo Disco. E até se quiséssemos, podíamos fazer uma edição dedicada exclusivamente ao Italo Disco, já que é um movimento que teve uma grande adesão na altura e mais. Agora vai tendo também uma nova adesão. 2011 é o ano do renascimento do Italo Disco, já que houve várias bandas que optaram por este rumo e algumas até que surgiram neste sentido, ou seja, que não adotando, já existindo, existiram ou passaram a existir adotando este género. Maxination, vamos fechar então com uma música que no fundo, aliás, é um megamix, né? My Heart on Fire, esta extended version. E é então com ela que fechamos mais uma edição do Grandes Músicas, hoje um pouco mais pequena, apenas com 45 minutos, mas enfim, nós vamos voltar a encontrar-nos na próxima segunda-feira, no próximo dia 24 de outubro para vos trazer mais uma edição dedicada então à música variada, mas sempre numa versão mais extensa, versões até 9, aliás até 8 minutos, ou melhor, a partir de 8 minutos. Eu na próxima semana talvez vos traga um pouco de tudo aquilo que já ouvimos aqui nestas edições. Por agora despeço-me com os Maxination e o tema My Heart on Fire. Até para a semana. Never met a man like this before. So believe him. My